Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo chegando na sua terça-feira. Que beleza, gente. Chegou a terça-feira, hoje dia 12 de abril do ano de 2016. Aonde você estiver, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Um prazer enorme, sou Silvio Ferraz. E a partir de agora, te faço companhia com as melhores músicas do Sertanejão no Central do Sertanejo. Esse programa que é feito especialmente pra você, nosso ouvinte aí, que tá sempre ligado na sua rádio preferida. Ei, maravilha, você que tá aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, na internet, aonde você estiver, obrigado pelo carinho. É muito bom saber que você tá aí do outro lado curtindo a gente. Eu aqui no estúdio, fazendo esse programa com todo amor e carinho, selecionando as melhores do Sertanejão pra você. Ei, coisa linda! Vou falar aqui agora, pra começar o nosso programa, vou mandar um alô aí pra todo mundo que tá na internet, né, gente? Centenas, milhares de pessoas conectadas com a gente nesse momento. Vou mandar um alô aí pra Bruno e Barreto, que agora estão apostando na primeira música romântica da carreira dos dois. Olha que legal! Prestes a completar um ano de carreira, dia 19 de abril, a dupla Bruno e Barreto apresenta a primeira música romântica recém-lançada no DVD A Força do Interior, a faixa 40 Graus de Amor. Tem composição assinada por Nando Moreno, Luca Santini e Alessandro Martinze. Olha que bacana! Eles vieram aí das músicas Farra, Ping e Foguete e Eu Quero É Rolo, e agora apresentam 40 Graus de Amor, o mais novo e romântico sucesso aí dos dois, né? Que já tá tocando aqui no Central do Sertanejo. Mas nós vamos começar aonde tudo começou. Farra, Ping e Foguete. Tô trazendo pra vocês agora Bruno e Barreto no Central do Sertanejo. Boa terça-feira pra todo mundo. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. Traz uma gelada aí, parceiro, que hoje é só farra, ping e foguete. Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz. Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais. É tudo que eu planejo, acordar cedo e trabalhar. Pegar o mesmo ônibus, ir pra casa descansar. Mas todo fim de tarde a galera me aciona. Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona. As luzes estão piscando, jukebox tocando, Amado Batista e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, ping e foguete. As luzes estão piscando, jukebox tocando, com Bruno e Barreto e o pau tá quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete,

tanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, aviciada na pegada nem de roça. E você tá mal acompanhada, escavuca e só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim não quero te induzir a nada, mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, aviciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, aviciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça, tá viciada na pegada nem de roça. Tá aí o super sucesso do cantor Loubet, Made in Roça. É a Central do Sertanejo, é o melhor programa de música sertaneja do seu rádio, trazendo pra você as grandes novidades, os grandes lançamentos, recordações, muito sucesso, muita informação, tudo você fica sabendo aqui. Hoje, terça-feira, dia 12 do mês de abril do ano de 2016. Olha, já estamos chegando aí quase no meio do mês de abril. Como tá passando rápido, gente. Ontem parecia que era fevereiro, né? Eita, mas tá voando esse 2016, hein? E esse ano, estamos aí também no ano político, né? Esse ano tem eleição para vereador, tem eleição para prefeito. Eita! Que coisa louca, né, gente? Passa muito rápido. Vamos aí, então, com mais sucesso aqui no Central do Sertanejo. Vou trazer para vocês agora uma dupla que tem um nome aí internacional. E sucesso, hein? Posso trazer para vocês, então? Vamos lá. Leonardo e Eduardo Costa. É o projeto Cabaré que faz sucesso aqui no Central do Sertanejo.

fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo e sinto o céu no chão. Quando eu te vejo, amor, não sei o que faço, perdi o juízo. Cansei desse jogo, esse amor eu preciso. O amor é verdade, você me faz falta. Agora aqui fora, sem teto, sem casa, com peito ferido, queimando em brasa. Amor, que saudade, tô sentindo falta. Agora eu vou dizer, amor, a história ainda não acabou. Me abraça e vem dizer que sim, que gosta e quer voltar pra mim. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Mas essa paixão tá acabando comigo. Eu fico sonhando com esse momento. Há tempos que sinto um fogo aqui dentro. Essa piração, eu tô ficando louca. Quando eu te vejo, amor, eu fico assim. Longe do teu beijo, a vida é tão ruim. Quando eu te vejo, amor, é piração. Morro de desejo, sinto o céu. Paula Fernandes no Central do Sertanejo, Piração, é sucesso, é música boa, fechando aí o nosso primeiro bloco dessa terça-feira, 12 de abril. Daqui a pouquinho tem o nosso segundo bloco com mais informações, muito mais músicas, porque você merece. O melhor programa de música sertaneja do seu rádio é o Central do Sertanejo. Eu vou pro intervalo, mas eu volto com muito mais Central do Sertanejo pra você. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com Central do Sertanejo. Central do Sertanejo de volta, trazendo para vocês informações, músicas, tudo do mundo sertanejo. Você fica sabendo aqui, né? Na semana passada eu falei para vocês aí da parceria com a Paula Fernandes e a Mercedes-Benz. Olha só, a Paula Fernandes que vai estar percorrendo aí, percorrendo todo o país, né? Com a sua nova turnê Amanhecer, e vai estar com uma grande parceria com a Mercedes-Benz. O Luan Santana, falei para vocês também, que fez cover aí do Justin Bieber no show dele, a galera foi ao delírio, né? É a galera do sertanejo cada vez mais aberta a outros ritmos, a outras situações musicais, né? E também tem aí a novidade do Fernando do Sorocaba. Rolo e Confusão é a nova música deles, que está tocando em todo o Brasil. É muita informação, é muita coisa bacana. Tudo isso você fica sabendo aqui no Central do Sertanejo. E a participação da Ivete Sangalo com Luan Santana também vai ficar legal pra caramba, né? Abrindo a nossa sequência, tô trazendo Zezé de Camargo e Luciano. Se for pra judiar, boa terça-feira, é Central do Sertanejo. Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro.

você também levou X. Chega pra cá, Henrique e Juliano. Alô, Zenete e Cristiano. Alô, Rio Preto. Dessa vez eu tô mal, não pergunte a ninguém. Você tem meu telefone, o meu endereço, sabe onde me encontrar. Quer saber se eu tô mal, só porque me abandonou. Pensa que eu tô sofrendo, chorando de amor. Só porque me viu embriagado, não significa que eu tô na pior. Quer saber o motivo do meu sumiço? Descobri que sem você a vida é bem melhor. Ora eu aqui, senta e assiste, retomando todas indo da sua burrice. Ora eu aqui, pra mim cê nem existe. Agora estamos quites, você também levou chip. Ora eu aqui, senta e assiste, retomando todas indo da sua burrice. Ora eu aqui, pra mim cê nem existe. Agora estamos quites, você também levou chip. Alô Zé Neto e Cristiano, é com vocês. E olha eu aqui, senta e assiste, eu tomando toda a vida da sua burrice. Olha eu aqui, pra mim cê nem existe. Agora estamos aqui, você também levou X. Olha eu aqui, senta e assiste, eu tomando toda a vida da sua burrice. Olha eu aqui, pra mim cê nem existe. Agora estamos aqui, você também levou X. Faz barulho pra Henrique e Juliana. Alô, Rio Preto. Central do Sertanejo, o melhor programa de música sertaneja do seu rádio. Hoje, terça-feira, dia 12 de abril, é um prazer enorme estar juntinho com você nessa terça-feira especial. Nessa terça-feira com muito sucesso, muita música que você gosta de ouvir. Sertanejão de primeira passa por aqui, é o camarote oficial do Sertanejão. É o Central do Sertanejo, com certeza, né, gente? Todo mundo que ouve, curte e sabe que é bom. Olha que maravilha. De segunda a sexta-feira, na sua rádio preferida, marcando presença nesse horário tão especial, onde a audiência vai lá em cima. E agora, para a audiência ficar mais alta ainda, eu tô trazendo eles que bombam demais. Vitor e Léo, no Central do Sertanejo. Coisas que você me fala toda vez que você liga, o meu coração dispara e tudo faz sentido. Porque quando eu te olho, você sempre se atrapalha por caminhos diferentes, procuramos a mesma estrada. Todo o meu tempo é seu e por enquanto eu não sei de quase nada. Uso sempre por você, não quero mais dizer, nem lembra do passado. Posso até enlouquecer, no fundo eu vou saber, foi pra te ter do lado. Me jogo no mundo sem rumo, perdido, pensando em você, peito acelerado, um mundo apressado, querendo te ver. Me jogo num mundo confuso, sozinho, tentando entender os nossos caminhos diferentes. Me levam a você.